Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hackencast. Eu sou Magnum. Eu sou Ricardo Highlander. Eu sou o Gianfranco. Estamos aqui hoje, pessoal, com o Gianfranco para falar de um dos projetos mais interessantes que eu vi recentemente. Curiosamente, eu vi ela na gringa, né? Não vi falando aqui em sites brasileiros, a princípio, e me espantei quando descobri que é desenvolvido por brasileiros. A gente vai falar hoje do projeto Mod Duo, que eu acho que uma boa forma de descrevê-la seria uma pedaleira hacker, talvez, certo, Gianfranco? Com certeza. Na verdade, a gente começou com uma pedaleira, mas hoje o Mod ele é um processador genérico que você programa. Putz, a gente chama de o processador do what you want, porque dá pra fazer o que quiser, literalmente. Legal. Ou seja, tem muito a ver mesmo com o propósito do podcast, cara. Legal, legal. Lembrando que o Mod Duo está em pré-venda no site do projeto, na URL portalmod.com/store. Também vai ter aí para vocês o link no show notes, ou se vocês não quiserem acessar, também pode só jogar no Google Portal Mod e ao entrar no site, no menu superior, tem o menu loja. Então vamos lá. Bem, você acabou já dando uma introdução, né, dizendo que a Mod não é só uma pedaleira mais, ela virou um framework praticamente de processamento de áudio, certo? Exatamente. O Mod, ele tem um processador ali embarcado, ele é uma unidade autônoma, né, ele não precisa de um computador, nada, é ele que processa. Ele tem uma coisa muito legal, que é o processamento tá ali acontecendo, tá lá dentro da unidade, a gente tem uma maneira remota de chamar uma interface sem atrapalhar o áudio, e tudo isso roda num Linux embarcado. Então, a gente tem uma camada de sistema operacional, não é um firmware que acontece ali no Mod. E como a camada de sistema operacional que a gente usa é o Linux, o tanto de material que tem, de biblioteca, etc., é muito grande. Então, o número de possibilidades de coisas que você pode fazer com o Mod é infinito, porque, na verdade, é um Linux que está rodando ali em tempo real, né? Um Linux pateado para RT. O que você quiser inventar que o sistema operacional já dê suporte, ou que você mesmo queira desenvolver o suporte, é tranquilo, porque você conta com toda aquela comunidade do Linux. A comunidade Linux Audio é muito forte. A gente está impressionado assim, com as possibilidades que estão abrindo com o Mod por essa liberdade dele. Normalmente com uma pedaleira, você tem ali um menu de efeitos e aquilo está gravado num firmware. E aí o que você tem é, vai lá e a Line 6, por exemplo, ela lança um update de firmware que você adicionou um modelo de gabinete, etc. No Mod, é outro nível. Você tem um sistema operacional rodando ali, a gente tem um framework chamado LV2, que é uma estrutura de plugins, né? Então já está pré-definido como é que é roteado o áudio, como é roteado o MIDI, etc. Mas fora isso, putz, o que você quiser fazer. A gente começou com efeito, mas a gente já viu que não vai mais ser efeito. Vai ter aplicativos mesmo de áudio. A gente tem looper, vai ter gravador. Você pode ter um sampler. Eu posso subir para um Mod um sampler e ficar tocando ele com MIDI. Putz, é um sem número de coisas mesmo. Caramba, então você está transformando ela em já também quase uma mesa de mixagem em tempo real. Porque você consegue gravar um sample e deixar ele tocando em loop e fazer outro. Pode. E você consegue fazer uma mixagem de você tocando ao mesmo tempo. Exatamente. O que acontece? Normalmente, uma pedaleira, ela tem aquela interface da pedaleira, que é o botão, aquela telinha de LCD, mas aquilo não tem comparação daquilo com a tela do computador. No Mod, como a gente tem essa interface remota, você tem ali uma interface de hardware, que você pode ter botão que você pisa, etc., você configura eles, mas ela tem uma interface de rede, que é remota e que não atrapalha o áudio, ela tá trabalhando ali por conta, e a gente renderiza a interface, então, num browser. Eu tenho um servidor web lá dentro do Mod. Então, eu abro no meu computador com a minha tela Full HD, tem uma interface muito legal. A gente até tem no site nosso uma versão dummy da interface. Você pode acessar o cloud.portalmod.com e você consegue ver a nossa interface ali, como que você faz o roteamento dos plugins. É super intuitivo. Uma barra que você arrasta os plugins e conecta eles arrastando mesmo um cabinho e conectando como se fosse pedalzinho. E pode fazer um monte de conexão maluca. O grafo, né, entre a entrada e a saída do áudio é completamente livre. A gente usa um sistema chamado Jack. Sim, eu conheço. Pra quem usa Linux, aí é um roteador de áudio profissional do Linux. Tem algumas camadas de áudio distintas no Linux, né? Você tem o AUSA, que é a arquitetura de áudio que vai desde driver até API de aplicativo, e você tem o Jack, que é uma coisa que bypassa todo o AUSA. Ele vai direto ali no driver, ele tem a API própria dele. Aí tem um outro sistema ainda, que é o Pulse Audio, que tá tentando fazer um pouco dos dois, tipo o browser. O browser não é um aplicativo Jack. Então o seu Hangouts, esse tipo de coisa, você tem que ter um programinha pra transformar do browser pra entrar no Jack. A nossa aplicação, ela é Jack nativa. Lá no Mod a gente tem uma distro Linux que tem um kernel RT super otimizado, e a gente já compilou ele centenas de vezes até chegar numa compilação legal, né? Muito estável. E o Jack também, ele tem uma configuração já com completamente pré-determinada ali do funcionamento do mod, né? Ele não é... É diferente de um desk que você, eu tenho meu browser, tenho meu mouse, tenho um monte de coisa pra competir. Lá no mod, não. O computador que tá lá embarcado, ele tá todo disponível, né? Tá super tunado pra áudio. Qual a distribuição Linux que vocês usam? Ele é baseado em Arch Linux. Putz, agora eu fiquei fã mesmo. O primeiro mod que eu fiz, lá em 2011, eu usava o Slackware. Mas aí, quando a gente foi aumentando a equipe, o cara que entrou pra fazer essa parte, ele era total do Arch, assim. E fez todo sentido, porque o Arch é muito modular. Você começa só com aquele pacote base dele e vai a partir daquilo, putz. É excelente pra ele. A gente tem um fork do Pack Manager deles pra fazer o nosso gerenciamento de pacotes do mod também. Pô, é demais, né? Caramba, vocês fizeram fork do Pac-Man? É, porque a gente tem o Pac-Man rodando nativamente dentro do mod pra lidar com os pacotes do mod, né? Mas aí a gente tem um outro Pac-Man lá que cuida da... Ele tem uma interface web. É uma mistura de Pac-Man com o Nginx. Putz. Quando você tá acessando o mod, eu tenho um servidor principal que é baseado em Tornado, porque o Tornado tem aquele o IO Loop, né? Que é muito bom o IO Loop do Tornado. Então o que a gente tem? A gente tem a controladora física, os botões do mod, a gente tem as coisas MIDI chegando, eu tenho um controlador externo e eu tenho a interface web. Tudo isso chega no IO Loop, ele que roteia as mensagens todas. Então aumenta esse parâmetro, ele não lida com áudio, né? Ele só lida com controle. É o IO Loop do Tornado. E isso é um web server, né? O que serve é a interface do mod. Mas aí a gente tem uma outra interface que eu chamo que é abrir o capô, que é a hora que você vai numa outra porta ali pelo navegador pra acessar justamente o nosso Pac-Man, a gente chama de Mod Pack Manager, que é esse fork do Pac-Man que ele tem essa porta, ele é misturado com o Nginx. Cara, eu só tô ficando cada vez mais impressionado com o projeto, velho, porque vocês usam Arch Linux, Tornado, que eu utilizo o Python, que é uma das minhas linguagens prediletas, e Nginx, que é outro front-end que eu tenho estado apaixonado recentemente, porque eu troquei tudo meu que era Apache pro Nginx, cara. O Nginx é o nosso servidor bugless. A gente fala que ele é o bugless. É, ele é muito bom, cara, eu tô impressionado. Só pra dar crédito a todo mundo, quem criou realmente o projeto Mod? Então, é uma história um pouco longa. Vamos lá, a gente tem tempo. Vamos. A ideia do Mod é minha. Certo. Eu tinha uma banda quando eu tava finalizando a Poly, lá em 2003, e eu sempre gostei muito de pedal. E a hora que começou a aparecer as pedaleiras, pô, eu tive uma Korg A5, eu tive uma Korg G3, eu brinquei com a RP1 da Digitech, e me irritava demais a coisa do digital, assim, que, putz, na Digitech era legal o Chorus e o Delay, mas a distorção era um lixo. Aí eu peguei uma Korg G3 que tinha uma distorção legal, mas puto, os outros efeitos eram uma merda. Nunca tá bom. Sei, eu sei como é que é. Eu falei, pô, isso aqui é digital, é diferente de um pedalzinho que tá ali, circuitinho RLC, é o comportamento físico, né? Eu tenho que comprar outra caixinha pra mudar de efeito. Tipo, devia poder gravar de novo. E com essa ideia eu falei, meu, eu vou fazer um pedalzinho. Sempre gostei de computador. Eu falei, eu vou fazer um pedalzinho que dá pra trocar o efeito que tá nele. A ideia inicial era essa, tipo um DSP, alguma coisa assim, que eu carrego e descarrego os efeitos. Isso assim, pô, 2003, cara, rede social desencana, ainda usava muito e-mail nessa época. E várias ideias no mod surgiram só depois. O pessoal que tá ouvindo não tem ideia da situação. Cara, 2003, o Google não era o que é hoje. Imagina você aí. Não, 2003 eu não usava o Gmail. Eu usava o e-mail do Terra nessa época. Pois é. Cara, é porque assim, hoje em dia a gente, vou criar um circuito e uma pedaleira. Você joga no Google, você acha milhões de circuitos de pedaleiros de exemplo. Naquela época não era uma coisa simples igual hoje em dia. Porque às vezes o pessoal tá ouvindo e pensando, beleza, é tranquilo. Mas, cara, a realidade de 2003 era outra. Totalmente. Incrível essa ideia sua nessa época. Realmente bravar, cara. Vamos combinar, não tinha iPhone, iPad, não tinha essas coisas ainda, né? Eu tinha aquele celular, mas não era aquele tijolão o celular, mas já ainda era um celular grande. Só aproveitando que você começou a falar um pouquinho de hardware aí. Quando eu tava lendo o projeto de vocês, assim, de cabeça eu pensei, de repente eles pegaram um Arduino aí, deram embelezada, colocaram uma caixinha e estão se vangloriando e tal, mas quando eu fui ver, vocês fizeram a parada do zero, né? Do zero. I've got balls of steel. A ideia é... Isso foi lá, tipo, 2004. Aí eu entrei na Petrobras. Trabalhei 5 anos na Petrobras. Trabalhei 4. No meu 4º ano eu falei, meu, tchau. Não quero ficar aqui. E eu tinha a ideia sempre na cabeça desse negócio do pedalzinho. Vou levar em frente a ideia do pedalzinho. Aí eu tinha 2 amigos da Poli que tinham uma empresa, engenheiros elétricos. Eu sou engenheiro mecânico. Entrei em contato com eles. Eles tinham uma empresa chamada Angoera. E falei, pô, tô com essa ideia do pedalzinho, vamos fazer? A coisa foi ganhar o corpo. Aí a gente fez um edital do Prime. É um edital da FINEP. E a gente conseguiu 120 mil R$5.000 pra fazer uma parte de gestão, vai fazer patente e tal. Aí começou a engrenar mesmo. Isso foi 2010. E a gente comprou uma plaquinha de um DSP, da Analog Devices. Compramos um Shark. E aí começamos a ver no DSP, tentamos embarcar um Linux lá, mas só tinha micro Linux, não tinha Linux mesmo. E aí é só... era... depois a gente até foi pro Blackfin, porque ainda não tinha Linux pro Shark. E o Blackfin era só ponto fixo. E aí, uma hora a gente percebeu, a gente chegou até a fazer um focus group com esse primeiro cara. Assim, você entra lá no nosso site, tem uma foto desse protótipo, é uma caixa de plástico. Se você for ali no About, lá no lado direito, é a primeira foto que aparece. Uhum. É um negócio com 6 botões. Ele tinha um Blackfin aí dentro. É um protótipo bem rudimentar, assim, mas já dava pra carregar um efeito, dava pra trocar um efeito, dava pra endereçar um parâmetro num desses botões, mas a gente tinha, sei lá, um delay, um chorus e um volume, sabe? Era só pra testar mesmo a ideia. E a gente percebeu que o problema iam ser os efeitos. Eu ia virar, na verdade, uma competidora direta da Line 6, porque ia ter que sair fazendo efeito, não sei o quê. Nisso, em paralelo, tem uma vida minha, tipo, muito entusiasta do Linux, e eu já vinha usando o Ubuntu desde 2007. Isso daí foi 2010, o ano desse protótipo. E eu usei o Ubuntu Studio, então aí eu já sabia do Jack, dessas coisas. E falei, pô, tem uma comunidade Linux fazendo já efeito, né? E eu já sabia do que é meu RT, etc. Comecei atrás de novo do Linux. E tinha uma distribuição chamada PureDyne, que você baixava, queimava num pendrive, ele era um live ISO, com o kernel RT já pateado, bonitinho, sabe? Resolvida a distro, né? E puta, tinha um monte de efeito legal, vários efeitos que a gente usa até hoje no mod, o Calf, o Caps, eles estavam lá. Falei, nossa, isso aqui dá produto, sabe? Tipo, com esse tanto de efeito que tem, isso aqui já vai. O negócio é embarcar isso aqui numa máquina com cara de pedaleira, né? Uhum. E nesse mesmo ano começaram a sair aquelas placa-mãe, que é a Mini ITX, aquele formato 17 cm por 17. Aí a gente falou, pô, vamos sair do DSP, vamos pra um PC, vamos embarcar um PC. As possibilidades aumentaram muito, porque a gente saiu de um esquema de firmware e fomos pra um esquema de SO de verdade, plataforma x86, sabe? Então, tipo, você quer instalar alguma coisa, você dá um apt-get install, sabe? Manja, eu tô precisando de uma lib, tá aqui, tá pronto, sabe? É muito tranquilo. A facilidade é outra. Exato, é comunidade, fala, pô, e os efeitos tudo pronto. Aí a gente começou a pensar no... porque o meu business é essa questão, né? Eu não faço efeito. Quem faz efeito é a Line 6, ou sei lá, eu faço uma máquina que processa plugin em tempo real. Esse é o meu produto, né? Igual o iPhone. O iPhone não faz programa, né? O iPhone é uma máquina, né, que tem uma série de conexões, etc, e que roda um monte de appzinho que você coloca. Sim, claro. E foi o Linux, por exemplo, aí quando a gente foi pro Linux, aí tem o jack, aí um negócio de... deixou de ser um pedalzinho, né, um efeito, e passaram a ser uma combinação de efeitos, um grafo de efeitos, né? Deixou de ser o pedalzinho, passou a ser a pedaleira. Aí a gente fez um segundo, cara, que se você olhar ali, tem o segundo protótipo ali, tem uma versão arcade dele, tá lá o second prototype, um grandão preto, com as 6 telinhas, mais uma do lado. Esse daí já tinha um mini TX aí, um Atom 1.8 já embarcado. Esse cara aí virou o Quadra, né? Eu fui simplificando ele. Só coisa muito interessante do produto. Você sempre começa com um Frankenstein. Por menos que você queira, hoje eu olho essa foto, eu tenho vergonha, sabe? Ah, não, cara, história tem que ser lembrada. Puta, quando você vê o Quadra ali, muito mais resolvido, e o hardware dentro é idêntico quase, mas muito mais resolvido em termos de produto, assim, ele é elegante, né? Aquele cara ali, o Frankenstein, a conexão dele com o computador era um USB que a gente fazia um adaptador USB serial, né? Então tinha uma comunicação serial, abria uma interface no computador em Python QT, pra fazer montar o grafo e etc. Funcionava. Eu peguei o Slackware, eu não usava o Arc ainda, peguei um Slackware e tunei ele, tipo, deixei ele pelado, eu compilei kernel e tal, deixei uma distro bem leve, ele funcionava super bem. E aí a gente tinha um programinha muito simples, era tudo muito rudimentar. O nosso programa, a nossa interface, eram umas caixinhas todas iguais, sabe? Um quadradinho com uma curva de Bézier conectando em outro quadradinho, assim. Desse Frankenstein aí, a gente montou 10 unidades no Natal de 2011 pra fazer... a gente falou que ia fazer um lote piloto. E a gente teria uns usuários-chave, que seriam amigos nossos, pra emprestar o mod e colher feedback. Aí, várias coisas que eu aprendi com isso. A primeira é que protótipo é singular. Protótipo se faz um e ponto. Você não faz 10 protótipos. Isso não existe. dos 12 que a gente tentou fazer, a gente só conseguiu montar 9. Desses 9, só uns 4 ou 5 funcionaram e só um funcionou de verdade. Porque a gente fez tudo, a gente até crimpou cabo, sabe, cabo paralelo, ideia, a gente crimpou porque tinha que ser curtinho mesmo. Então a cadeia de coisas que dava pra dar errado era tão grande, sabe? O tanto de coisa que podia falhar, que foi uma tristeza. Porém, a gente percebeu nisso que o aplicativo, ele tinha que ser bonito, tinha que ter uma interface legal. Aí em 2010 já tinha iPad, etc, a gente já viu a importância também da coisa não ser só limitada no PC, essa conexão com o computador, né? Porque afinal de contas é só uma interface, não tem processamento envolvido, né? Sim. Aí então eu resolvi mudar o esquema da conexão transmissão do esquema de serial para um esquema de rede, que para o Linux também é muito mais transparente isso. E a gente foi atrás de uma empresa para fazer a interface para a gente. Foi aí que a gente conheceu o HackLab. Foi em janeiro de 2012. Logo depois que montamos essas unidades, tal, que foi esse fiasco, eu tinha um protótipo que funcionava bem. Aí a gente entrou em contato com o HackLab, eu descobri eles pelo IME, né, por uma empresa que era do IME, alguma coisa assim, que, de gente que era da matemática. E aí eles foram um dia ver a gente lá na Anguera e, puto, foi o Asa e o Pedro. Lá, eles ficaram, meu, de cara, assim, ficaram impressionados mesmo com as possibilidades. Ainda um pessoal que manja de Linux, gosta de arte e tal, sabe? E enxerga o potencial da coisa. E aí a gente fez um evento daí no HackLab, pro pessoal do HackLab conhecer e tal. E foi tão engraçado, porque eles chamaram uma moçada lá e a gente foi ali com o mod. E o mod é sempre divertido, porque é música, sabe? Eu vou fazer uma demonstração do mod, eu chego com a minha guitarra. É muito astral, né? E aí naquele dia eles chamaram um monte de amigo que tocam. Eles são amigos do Seychelles, do Ludov e tal. E foi legal, porque eu lembro que foi uma quinta-feira, foi um dia muito especial, assim, porque foi uma balada, assim, e tava todo mundo impressionado, sabe? Todo mundo pintando N possibilidades na cabeça, assim, de nossa, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. E aí então o HackLab acabou entrando pro mod nessas. E eles foram comprando mesmo participação, aportando o trabalho, né? Em troca de participação. Uhum. Hoje em dia eles têm 30% do mod. Poxa. E essa coisa do HackLab foi, pra mim, pelo menos, foi muito legal, assim, porque primeiro são pessoas que eu conhecia, assim, que só não eram amigos porque eu não conhecia. E eles trouxeram toda uma parte de interface, uma coisa web, assim, ficou muito rico a experiência do mod. Várias coisas que eu pensava do social, de trocar pedaleira e tal, que eu pensava de maneira muito rudimentar, passaram a ser muito mais palpáveis e bem executadas, assim. Acho que daí o mod ficou muito legal, porque eu levei com o pessoal da Pod e o hardware, né? E eles trouxeram uma parte interface, web e tal. Aí que o mod virou um mod, mano. Conceitualmente ele já existia, mas foi aí que materializou. Poxa, cara, que legal, assim, ver que o projeto todo... E porque a próxima pergunta que eu ia fazer era quem realmente desenvolveu, né? Você bolou a ideia, mas alguém teve que botar a mão na massa, com certeza você estava sempre envolvido, mas tem aquela galerinha que ajuda a desenvolver. Mas pelo visto, cara, pela história que você está contando, não dá nem para pontuar, assim, todo mundo que desenvolveu, porque realmente é um projeto que cresceu como comunidade, né? Tem muitas pessoas envolvidas, cada um fez um pequeno pedaço, ou deu ideias. Já foi colocado muito dinheiro no mod. A gente teve esse dinheiro da Funset, daí a gente começou a pagar do nosso bolso mesmo, aportando minhas horas, né? Que fossem isso, né? No começo eu tinha um cara lá comigo da Anguera que fazia a placa, desenhava a placa e fazia o firmware. Aí eu tinha um outro cara que tá comigo até hoje, que é o Ricardo Crudo, fazia o software do mod. Hoje ele é o cara que faz o firmware, ele é meu chefe elétrico, né? Eu faço a caixa, sou engenheiro mecânico e fazia a parte Linux. Hoje em dia eu não faço mais. Esse primeiro mod foi feito essas quatro mãos, assim. A gente contratou um outro cara da Poly também pra fazer a interface em Python pra gente, que foi aquela interface piloto, né? Aí quando entrou o HackLab, puta, foi juntando bastante gente. A equipe do... Se você olhar ali no nosso site, tem um team ali embaixo. Você vê que o pessoal esse aí é o pessoal da equipe atual do Kickstarter, né? A gente tá em umas 12 pessoas ali, uma moçada. Porque aí contratei dois estagiários da Poly pra fazer plugin, botar os plugins pra dentro do mod, né? Já tivemos um marqueteiro, tem o Bruno Gola, que tá lá com a gente até hoje, que é um mega hacker, ele programa de tudo, programa Python, programa C. A equipe é grande mesmo, porque a gente tem o mod, você pode compartilhar suas pedaleiras, né, no mod. O fato da gente ter migrado pra uma camada de rede na comunicação das coisas, teve várias vantagens. A primeira delas é que a gente conversa em linguagem web, tecnologias web, né, de uma maneira geral. Então, putz, o iPhone funciona, o iPad funciona, o desktop funciona, tudo hoje é web, né? Ficou tudo muito seamless, né? Ficou tudo muito conectado, assim, o cloud, a interface do mod, tudo, parece que é tudo uma coisa só. Então a gente compartilha a pedaleira. Tudo transparente, a transição. Exato, não existe um passo daqui pra lá. Tipo, na interface, pra você instalar um plugin, você arrasta. Se ele veio da internet, simplesmente vai demorar um pouquinho ali pra ele carrega, tá local. É muito legal. É muito massa. Então, e assim, a gente tem gente pra... Já teve gente que fez interface, e aí embaixo da interface tem esse negócio do tornado, aí a interface roda toda em JavaScript e um esquema de JSON. Também tem um cara que programou isso. Um cara importantíssimo foi o Asa, assim. O Asa foi um cara central, assim, de fazer essa interface. Eu tenho um pouco de informação lá num servidor, eu tenho um pouco de informação aqui no mod. Quem faz o link entre os dois é o meu navegador, porque meu micro que tá na internet e tá ligado no mod ao mesmo tempo. Isso é umas mágicas aí que o Asa que sacou da manga. G, Gianfranco, eu tava dando uma olhada nos vídeos lá e a interface realmente, além de fácil, né, ela é muito bonita e tudo mais. E uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente comentar é que provavelmente para você utilizar a pedaleira, você não precisa ser um hacker, você não precisa ter conhecimentos informáticos profundos. Em hipótese alguma, assim, a gente tentou fazer a coisa mais intuitiva possível. Uma das coisas que eu vejo no mod, nas andanças que eu faço aí com ele quando eu demonstro o mod, as pessoas, elas sempre fazem um comentário muito similar pra mim, que é, eles acham elegante. É elegante. Normalmente quando você pega uma pedaleira, você precisa pegar aquele manual e entender como é que ela conectou as coisas lá dentro e como é que você vai trocar um efeito. E no mod, puta, é uma coisa tão intuitiva pros guitarristas, principalmente, que você arrasta um pedalzinho, puxa um cabinho daqui, conecta outro na saída, como se fosse um pedal, sabe? Esse modelo mental é muito bom. Essa coisa do hacker, assim, se você quiser, você vai lá e entra no dispositivo, mas a usabilidade dele normal é extremamente simples, extremamente amigável. É, eu posso estar correndo o risco de arranjar encrenca, mas assim, uma boa forma de descrever a interface é que parece coisa da Apple. Ela realmente é muito simples, ela é muito bonita, assim, ela tem um visual appeal muito bom. Não, interface é importantíssimo. Sem interface, o mundo não vai pra frente, não. É, vocês se dedicaram muito a essa interface. Eu acho que isso ganha muito usuário. Uhum. Ainda mais porque essas coisas open source, projeto, entre aspas, livre, né? O pessoal sempre tem o receio daquela interface feia, né? Sempre tem, grava aqueles exemplos ruins, né? Nunca lembro de exemplos bons como não, vocês. Não, e o que acontece é, isso foi muito engraçado, que eu participei esse ano da Linux Audio Convention, a conference, né? E a gente já tinha mostrado o mod lá no passado, mas esse ano a gente já tinha um vídeo promo, até tem lá no site um promo nosso, que sim, é muito legal o vídeo com uma trilha sonora boa, gastamos dinheiro, sabe, fizemos um vídeo bonito. E quando eu mostrei esse vídeo lá, foi muito engraçado, porque um dos caras bambambãs lá, o Robin Garels, ele falou pra mim: nossa, Jean, vocês setaram um novo nível, tipo, setaram o benchmark pra Linux Audio Community, né? É assim que se faz, tá vendo? Né? A apresentação da coisa, é assim que se apresenta, não é uma coisa envergonhada e ali cheia de cumbersome, né? É um negócio, não, é bonito, é empolgante. De qualquer forma, quem tiver o espírito hacker, como vocês mesmos colocaram no projeto lá do Kickstarter, tem um acessório lá, o Shield, né? Arduino Shield. É, a gente tem algumas maneiras de hackear. É, a primeira delas, né? Você tem uma interface de rede, então você abre um SSH na máquina e pronto, você é root. Essa é a primeira coisa. Excelente, né? Já começa por aí, né? Mas o legal é que, diferente de muitas coisas que você, entre aspas, compra, né? Porque afinal de contas é um produto, as pessoas vão comprar. Mas muitas coisas que você compra, ele te limita, né? É, você usa do meu jeito, pronto, acabou. Você tem essa forma de configurar, de ter interface com o produto, né? Mas vocês não, vocês entregam um produto completamente aberto. Tá aí SSH, root, faz o que quiser, muda do jeito que quiser. Mas aí que tá. Isso é muito legal. Do tanto de usuários do mod, quantos usuários vocês acham que vão dar SSH? 5%? Cara, eu não sei nem estimar. Eu chutaria talvez até menos, porque o produto de vocês, assim, visualmente ele não é mais só pra pessoas extremamente técnicas, né, que gostam não, de mexer. Eu considero, a gente chama de o pessoal da Linux Audio, né, o pessoal que lida com Linux e com áudio. Essa moçada, eles não são o meu público-alvo. Eles são o que eu chamo de público-chave. É fundamental eu ter uma boa relação com essa moçada. Eles são importantíssimos, porque eles são a minha base de desenvolvedores e debugadores, e eu me comunico muito com eles, a gente tem uma ótima relação, eles enxergam no mod uma coisa muito legal. O mod é meio que um embaixador, né, do Linux para produto, do ponto de vista do áudio. Isso é muito legal, mas o meu público-alvo não é essa moçada. O meu público-alvo é o músico, de preferência jovem, manja, que vai comprar uma pedaleira. Aquele cara com o pai na Santa Efigênia, na Teodoro, no Sabadão, sabe, sai de lá com uma pedaleira e com uma guitarra na mão. Esse é meu público. É, então realmente deve ser menos de 5%. Entende? Porque assim, a gente fez ele fácil o suficiente de usar pra isso. E como a gente... o cara, se ele quiser, ele vai lá e faz. Mas ele não precisa fazer o SSH pra fazer funcionar. Isso é o mais legal, né? Tem uma outra parte que daí é assim. Aí é uma coisa muito do hardware, tá? Quando você vai fazer um produto, você quer... Eu sofri muito com isso no mod. Você quer botar tudo. Você quer botar, fazer com que ele faça tudo. O difícil mesmo é simplificar. E hoje, quando você pega o Quadra... Tipo, o Quadra tá ali. Ele tem 4 LCDs, né? 4 botões de girar e 4 botões de pisar. É isso. Você decide quais parâmetros você vai jogar ali, etc. Mas eu não tenho um pedal de expressão, por exemplo, embutido no Quadra. Eu não tenho um teclado, não tenho essas coisas. Se eu precisar de mais botão de pisar, como é que eu faço? Aí a gente criou uma coisa no mod que a gente chama de Control Chain. A gente puxou uma linha serial, é um RS-485, e a gente usa um cabo de rede, esses cabos Ethernet, porque é um cabo barato, e a nossa porta de periféricos. E você pode fazer um Daisy Chain, por isso que a gente chama de Control Chain. Então o dispositivo Control Chain, ele tem 2 sockets RJ45, e você vai conectando um atrás do outro. Se for no nosso produto ali, você vê o nosso pedal de expressão externo. E no outro lado dele, ele também tem um coisa desse. Então você vai conectando um dispositivo no outro, né? Você pode fazer isso com até 8 dispositivos. O Control Chain, ele é uma extensão da nossa controladora, né? Então, tudo aquilo que você fazia em termos de jogar qualquer parâmetro em qualquer botão, você pode jogar qualquer parâmetro no pedal de expressão. Normalmente o pessoal associa o pedal de expressão ao wah-wah. Fala, você tem um pedal de wah. Não é um pedal de wah-wah e não é um pedal de volume. É um pedal de expressão. Se você colocar ali um plugin que aumenta e diminui o volume, você vai ter um pedal de volume. Se você colocar nele um wah-wah, ele vai virar um wah-wah. Se você pode jogar o ganho do seu amplificador nele. E ele virou um aumentador de distorção, sei lá. Entende? Sim, claro. Tem essa liberdade aí de endereçamento. Legal. Cara, isso é fantástico. E aí o que aconteceu? Eu falei, ok, pedal de expressão é um periférico que não tem como não ter. Eu preciso oferecer um desse. Aí outra coisa que veio, o nosso, aquele knob, o botão de girar do mod, ele, você pode girar e apertar ele. Então você pode jogar nele vários controles distintos, ele pode empilhar controles, e você vai apertando ele pra alternar o controle que você tá controlando. Entendeu o raciocínio? Uhum, entendi sim. Entendi, ele tem dois acionamentos no mesmo controle, né? O botão de pisar não é assim. Você não consegue alternar o parâmetro, ele só pisa. Então faz falta ter mais foot switch, mais botão de pisar, ainda mais no duo. Então um outro apetrecho que apareceu foi o extensor de foot switch, que também é uma coisa que, ok, eu preciso ter. Se eu quero ligar um looper, por exemplo, eu preciso desses 4 botões. 2 não vão bastar. Aí veio aquela coisa, ok, eu tenho o meu pedal de expressão, eu tenho aqui o meu extensor de foot switch. What's next? E fazer hardware, eu vou falar pra vocês, é muito ruim. Fazer hardware é muito chato. Fazer coisa mecânica, tá ligado? Tem que fazer caixa, etc. Fazer programa é tudo muito mais fácil. E aí você tem que ter escala, é tudo problemático. Aí a gente falou, ok, vamos desencanar disso, vamos desencanar de hardware, de inventar hardware. Existe esse negócio chamado Arduino, que, meu, é um controladorzinho já pra lidar com hardwares. A gente só resolve a interface entre o mod e o Arduino. O resto, cada um, meu, cria o que quiser. E aí veio o Arduino Shield, que é um shield pro Arduino, né? Ele tem justamente as duas portas Control Chain e ele tem os pinos ali que espeta no Arduino. E aí a gente tem uma lib pra ideia do Arduino, que é uma lib Control Chain. E aí você cria os seus controles. Se você for ali na nossa página de vídeo, se você for no portalmod.com/press, tá vendo ali embaixo no site? Imprensa, sim. É que eu tô vendo em português, mas sim, imprensa. Na hora que você entra nessa coisa da imprensa, lá em cima vai aparecer um vídeos, lá do lado direito, tá vendo? Certo. Ok, um dos vídeos que tem ali, se você for scrollando, é um vídeo justamente do Arduino Shield. Acho que inclusive tem ele lá na página do Kickstarter também. É muito legal. Você pode ver, a gente usou aí um acelerômetro, usou um sensor de luz, usou um sensor de distância. E é tudo aquela coisa, né? São sensores que se comportam como botões de girar, mas você aciona eles de outra maneira, né? E ao invés, então, da gente ficar inventando o novo hardware, a gente dá suporte de software pro cara inventar o hardware dele. A comunidade Arduino é muito forte, é muito forte. Sim, então, por exemplo, eu comprei um giroscópio já pro Arduino, que já vem com a lib pronta dele. Olha, em menos de em algumas horas o controlador já tava funcionando. Porque a lib nossa já tá pronta. A lib do cara pra fazer, tá tudo pronto, entendeu? É só meio que você conectar as peças. Falar, ok, o meu controlador tem, eu uso o eixo YZ e o XYZ no acelerômetro, cada um vai ter um ID, joga os controles neles, acabou. É muito trivial. A gente já fez todo a plataforma pra isso funcionar. Isso deu muito trabalho, fazer o Control Chain funcionar. Mas uma vez que a base estava funcionando, implementar coisas em cima dela agora tá muito fácil. Cara, é legal que realmente, por exemplo, as possibilidades são infinitas. Se o pessoal quiser colocar um sensor infravermelho, cara, e utilizar isso para fazer acionamento de foot switch ou qualquer coisa, vai funcionar. Vai funcionar. O sensor de proximidade, como você disse, você usa a distância que o sensor tá percebendo e trabalha isso para fazer a variação do ganho, por exemplo. Então, exatamente. Você consegue fazer muita maluquice, cara. Não, dá pra ir longe, cara. E a gente fez um esquema legal no Control Chain pro Arduino, que é assim, a gente vai ter um tipo de um repositório de cases de Arduino no site. A mesma coisa do 5% do SSH, o número de pessoas que vai criar efetivamente controladores Arduino é, sei lá, 10% das pessoas que usam mods, de maneira otimista, né? Então o que acontece? O que a gente vai fazer? No site a gente vai colocar um repositório, se for lá no Wiki nosso, no wiki.portalmod, já tem alguns projetos. A gente disponibiliza ali os cases. Então já tá o código, o circuito do Arduino, Arduino, se você olhar o Arduino Shield, ele já funciona meio como uma protoboard, né? A gente já tem tudo ali, os furinhos para você fazer nele mesmo o circuito, né? Então, uma pessoa que não saiba nada de código de Arduino, não saiba nada, mas é uma pessoa esforçada, ela vai lá e compra o Arduino, vê o desenho do circuito, solda ali, pega o programa do Arduino e pega o código que está disponibilizado e só grava no Arduino, já vai funcionar. Ele já vai ter a experiência, mesmo só sendo curioso, entende? Sim. Esse, na verdade, esse é o verdadeiro hacker, né? É o cara que ele não tá lá programando, ele tá hackeando. Ele pegou o código daqui, não sei o que, e fez. Na verdade, uma das partes que me deixa mais empolgado no mod é essa coisa do Arduino Shield no Control Chain. Porque legal isso. Não, eu tô muito curioso com o que vai sair disso. Ainda mais com a comunidade tão ativa, né? Com certeza. A comunidade do Arduino é impressionante, né? É impressionante. Você falou da Wiki e de repositório de efeitos, etc. Vocês têm, assim, o plano de criar, tipo, um GitHub para hospedar todos os efeitos, configurações, controladores de Arduino que o pessoal criar, para ter, assim, tipo, um local onde as pessoas possam buscar? Então, eu já tenho um GitHub, github.com/portalmod. O nosso código já tá todo lá. Ah, outro detalhe. Todo software do portalmod é open source. Ah, peraí, vamos lá. Todo o software que roda na CPU é open source. O firmware que tá na controladora ainda não tá aberto. Eu tenho algumas questões aí de business mesmo pra resolver, pra saber se eu vou abrir esse software ou não. Eu quero que o mod seja, tipo, total open hardware, open tudo. Caramba, que legal. Eu tô numa fase agora que, assim, o dinheiro que o mod consome hoje já não é mais um dinheiro pessoa física, entende? Já não cabe mais no bolso de uma pessoa. Então o nosso próximo passo fazendo essa entrega do Kickstarter é ir atrás de investidor mesmo, né? Tipo, fazer isso aqui virar uma empresa. Uhum. Eu não quero mais produzir 200 unidades, eu quero produzir 1000, quero ir pra uma outra escala, né? Eu quero estar na prateleira da Made in Brasil, sabe? Eu não quero vender um por um. E pra isso eu preciso ir atrás de um investidor, alguém de mercado e etc. Eu tenho certeza que se eu já tiver aberto nessa hora, talvez eu tenha problemas sérios de investimento. Então algumas coisas eu tô segurando pra eu garantir a sobrevivência do meu negócio nessa fase da vida dele. Mas a minha ideia é que seja tudo aberto. Legal. Você falou de Kickstarter, cara. Quando eu fiquei sabendo do Kickstarter de vocês, infelizmente eu já tinha acabado. Eu subi no dia que acabou, 2 horas depois de ter acabado. A pré-venda continua no outro site. O mod tá lá, você pode fazer uma pré-compra, vai entregar junto com o lote do Kickstarter. Ela funciona pra baixo também, não funciona assim, funciona pra qualquer coisa, né? Então... O que acontece, né? A pedaleira de guitarra, ela é uma coisa que tem características elétricas para uma guitarra, um captador de guitarra, a saída para um amp de guitarra, e ela tem efeitos lá dentro que são para guitarra, uma combinação de coisas para guitarra. Como no mod você pode instalar o efeito que você quiser, e os efeitos não são só para guitarra, eu falei, ok, então faz todo sentido o equipamento não ser só para guitarra. Mas aí tem uma questão das entradas de áudio. E aí a gente hoje no mod tem uma placa de áudio que ela tem um ajuste do tipo de entrada. Você pode entrar com 3 tipos de sinal no mod. Você pode entrar com um sinal que a gente chama de alta impedância, que é esse sinal do captador passivo, né, de guitarra, de baixo. Aí você pode entrar, você tem uma chavinha eletrônica pra você mudar pra um circuito que é pra sinal de microfone, que é um outro tipo de sinal. E você pode mudar também pra um esquema, um sinal de linha, que é um captador ativo ou um teclado, CD player, seu iPhone, se for dar uma DJzada com ele. O meu baixo, ele tem a captação tanto ativa quanto passiva, então... então, é importante. Funcionar. Ou pra violão elétrico, por exemplo, o pessoal não entende porque fica ruim, mas é porque tem que ter uma entrada linha. Sim. Aí a gente tem um preamp nele também, então você consegue ajustar para o que for o caso, né? E aí isso acerta direitinho o sinal para entrar no codec, sempre o sinal adequado no codec, né? Pô, legal. Tá, mas conta pra gente como é que foi a experiência do Kickstarter, cara. Ele durou... 1 mês. Olha, o Kickstarter foi muito louco. Vocês pediram 65 mil e conseguiram 82.781. Exato. Dólares. Não é muito dinheiro. Pro tipo de projeto nosso, na verdade é pouco. Mas a questão do Kickstarter, hoje eu só percebi, eu só caiu a ficha disso pra mim depois. Kickstarter não é uma coisa que você faz pra fazer lucro. Kickstarter é uma coisa que você faz pra dar um passo de escala. Então, agora eu vendi ali 200 unidades no Kickstarter. O que interessa mesmo pra mim não é o quanto eu tô fazendo dinheiro. Eu vou, na verdade, ter prejuízo até. Mas o fato é que agora tem 200 pessoas pelo mundo que vão ter um mod na mão. É isso que interessa. Que vão mostrar pra mais alguém. Exatamente. Porque assim, se alguém chegasse pra mim e falasse, Gianfranco, vou te dar um cheque de 80 mil dólares. Seria mentira eu falar que ele não serve pra nada. Mas ele serve pra muito pouco. Eu já coloquei bem mais dinheiro que isso no mod, entendeu? Sim, sim. Ele me serve pra muito pouco. Agora não, falar, eu fiz uma venda de $80 mil e essa venda tá pulverizada no mundo. Então tem um cara na Holanda, tem um cara na Austrália, tem um cara no Japão, tem um cara nos Estados Unidos. Todo mundo vai receber um mod, vai mostrar pros amigos, entende? Eu ganhei uma user base. Esse pra mim é o grande lucro do Kickstarter. No meu caso, principalmente, assim, a coisa é isso. É, realmente é dar o pontapé inicial no projeto. É o Kickstarter. É, literalmente é isso. Você falando, eu tava notando, você fala muita palavra em inglês, né? Muita expressão em inglês, até algumas palavras em português você usa, eu noto que são expressões em inglês. Você mora no Brasil mesmo ou você tá em algum lugar do exterior? Não, eu moro no Brasil, sou daqui de São Paulo. Eu já tive uma temporada que eu morei em Londres e ultimamente eu tenho feito tanta redação em inglês. No Kickstarter, principalmente, a nossa campanha foi um dilema isso pra gente, porque a gente já tinha toda uma comunicação nossa em português aqui e tal, só que pro Kickstarter teve que mandar tudo em inglês e o nosso Facebook em português. Putz, é complicado. E hoje em dia eu faço muita redação em inglês e a minha esposa já morou um tempo em Londres, então a gente brinca muito em inglês também e acaba tendo tá explicado. Tendo um pouco desses vícios de linguagem em inglês. Mas a gente tá, pra rodar o Kickstarter, a gente abriu uma empresa na Califórnia e a gente, a princípio, estaria mudando pra Califórnia pra fazer a montagem. É inviável fazer aqui no Brasil. Ah, era outra vez que eu ia perguntar, o custo Brasil, como é que tá influenciando nisso? Nossa, da maneira mais negativa possível. Não é nem questão de custo Brasil, aqui não dá, ponto. Não dá. Se eu fosse uma empresa, tipo, sei lá, de gado, fazer frango, alguma coisa assim, aí talvez eu tivesse chance. Mas para vender eletrônico, vixe, nós estamos aqui lascados. O número de problemas é imenso. Quando a gente fez o Quadra, a gente fabricou 30 e poucas unidades do mod Quadra, que é o que a gente lançou ano passado na Expo Music. Essas 30 unidades, a gente fez elas num esquema semi-artesanal. Quer dizer, eu fiz as caixas numa metalúrgica, a gente fez as placas de verdade. Todas as peças dele são peças de verdade, não tem nenhuma adaptação de uma coisa existente para fazer. E o Quadra custou pra gente, ele custou preço de custo ali, de peças, mais uma montagenzinha, custou R$1.700 cada um. R$1.700 é um dinheirão. Aí a gente falou, ok, por quanto a gente vai vender o Quadra nesse teste nosso, né, um produto piloto? Aí eu vi lá no Made in Brasil, nessas lojas, uma pedaleira da Boss, uma GT100 ali, custa R$2.500 aqui. Então vamos botar o Quadra mais um pedal de expressão por R$2.000 e pouco. A gente começou vendendo a R$2.200, depois a gente subiu pra R$2.500 e vamos ver o que que dá, né? Vamos ver como que é a sensação da moçada em relação a isso. Porque eu acho que o Quadro oferece mais do que aquela pedaleira. Mas aquela pedaleira é uma Boss e tem todo um nome, etc. Vamos sentir, né? É, sim. Putz, tristeza, assim, tristeza. Você vê que, meu, o pessoal até gosta e tal, mas o importado aqui fala muito alto, ninguém quer comprar um produto brasileiro, ninguém compra a ideia. O consumidor brasileiro odeia arriscar, né? Sim. É, a gente não arrisca aqui. Então aí eu me vi com o seguinte problema. Vender pro mercado brasileiro não vai rolar. Mesmo com o Quadra nesse preço estúpido de caro, eu tinha mais interesse de gente de fora do que aqui. Quer dizer, eu fiz um preço pro mercado brasileiro e o comprador brasileiro, que foi a única pessoa que se daria bem com isso, não se interessou pelo meu produto. Lá pro cara de fora, a pedaleira que custa R$2.500 aqui, a GT10 da Boss, pra aquele cara lá fora, ela custa $500, porque não tem todo aquele tanto de imposto que a gente tem aqui. Só que o meu Quadra que eu vendi aqui a R$2.200 são $1.000. Então, entende? Enquanto que o brasileiro tinha que só comparar features de uma coisa que é o mesmo preço, o cara lá fora não é o feature. Eu tô oferecendo uma coisa que pra ele vai custar o dobro do que uma outra. E mesmo assim tem interesse, porque a pessoa vê o valor, vê que, entende? Existem outras possibilidades assim aqui que aquele outro aparelho não me dá. Então esse é um dos motivos que a gente falou, nossa, nosso público tá lá fora, principalmente na Europa. A outra coisa é a questão assim, né? Aqui no Brasil, eu não sei quem que inventou esse método tributário nosso, mas ele é, pra começar, que você abre uma empresa, aí você tem aquele esquema que eles chamam de lucro presumido. Eu tenho até vontade de rir quando eu falo isso hoje em dia, porque você abrir uma empresa e você presumir que a sua empresa vai fazer lucro nos primeiros 4 anos, isso é muito surreal. É muito de quem não jogou bola quando era pequeno, tá ligado? Você fala, meu, isso não pode ser verdade. Quer dizer que você tá ali, meu, gastando seu dinheiro, tentando empreender, e o governo tá presumindo que você tá lucrando com aquilo e, portanto, ele tá te taxando. Tipo, sabe, é muito querer segurar você na saída. Já começa daí, né? É, ele te taxa na expectativa de você lucrar. É, mas é muito louco, porque não existe empresa lucrar antes do terceiro ano. Isso não existe, manja. Tipo, você criar uma empresa custa dinheiro e você precisa otimizar um monte de coisa e se estabelecer. Dinheiro que tem incentivo, né? É, exato. Nossa, isso lá fora é tão diferente, cara. Eu imagino. Aí, depois do lucro presumido, na verdade, antes do lucro presumido, né? Já começa assim. A gente tem aqui uma coisa no Brasil que é uma política protecionista. Aí eu te pergunto, protegendo o quê? Porque fala, ok, eu vou trazer uma CPU. Ah, não, mas aqui tem uma política protecionista para proteger os fabricantes nacionais de CPU. Cadê esse fabricante? Esse cara não existe. Não é nem que... Não é nem, não, entende que ninguém está lucrando com isso. E se tivesse um único fabricante de PCU, de CPU no Brasil, que tivesse fazendo um esquema com o governo para se proteger, eu até entenderia. Mas é pior do que isso. Não tem esse fabricante. Então, eu preciso comprar o amplificador operacional. Não tem. E os componentes são todos importados. Porque não existe essa indústria aqui. O que tinha já foi embora faz tempo, já quebrou, eu sei lá. Sabe, a China dominou. E o mundo inteiro não taxa componentes vindo da China. Acho que só o Brasil deve ser o único país do mundo que taxa componentes vindo da China. E o que acontece? Então, você já toma uma pancada de 60% antes de começar. Sabe, antes de começar a montar, antes de fazer a primeira solda, você já tá tomando 60% do governo. Daí em diante, cara, é só prejuízo. É só prejuízo porque é tudo caro, e aí tem IPI, e aí não sei o que, você fala, putz, cara, é muito injusto. Eu faço uma brincadeira que eu acho, na verdade, um pouco trágica, mas ela é cômica também. Que é como se o mundo fosse um cassino. Imagina que o mundo é o cassino, né? E você entra nesse cassino e tem algumas mesas. Então tem a mesa do Brasil, tem a mesa dos Estados Unidos, tem a mesa do Japão. São várias mesas, né? Cada mesa é de um país nesse cassino. E você tem 10 fichas na sua mão. Você entrou no cassino, você entrou com 10 fichas. Na mesa dos Estados Unidos, você chega lá com as suas 10 fichas e você joga as suas 10 fichas. Você vai terminar sem dinheiro, você vai terminar sem nenhuma, mas você jogou 10. Na mesa brasileira, você entra na mesa e você dá 5 fichas pro croupier. Você começa dando 5 fichas pra ele. E você só joga 5 fichas. Entende a diferença? Completamente, entendi sim. Entende? É muito triste o cassino brasileiro, tá ligado? Porque manja, você chegou lá com as 10 fichas, mas você nem pode jogar. E no fim das contas, vai ficar tudo na mão dos croupiers. Mas pelo menos na mesa americana, na mesa japonesa, você jogou suas 10 fichas. Você não começou já perdendo 5, sabe? Antes de jogar. É, realmente, cara. Não, é uma tristeza. É complicado. A constatação final, assim, de que não ia dar aqui, foi quando a gente começou a fazer conta de uma produção lá fora, e a gente percebeu que, mesmo pro consumidor brasileiro, é mais barato eu fazer o mod lá fora e importar o mod pronto aqui pra ele. Isso é mais barato do que eu trazer tudo e montar aqui e vender pra ele em real. Aí a gente falou, meu, tchau, vambora. E aí o Kickstarter veio justamente dessa constatação, né? A gente tem que sair daqui do Brasil. Aí a gente abriu uma empresa na Califórnia, chama-se Musical Operating Devices, LLC. Foi a empresa que rodou o Kickstarter, mas isso foi uma ideia que veio lá de janeiro desse ano. Ao longo desse ano, a gente foi percebendo que os Estados Unidos também já não é tão legal como a gente pensava que era. Estados Unidos, a gente queria ir pra, né, fomos lá pra Califórnia, foi pra São Francisco, tem lá, é tudo muito caro. Os Estados Unidos sofrem muito com uma falta de produção também. Eles perderam muita mão de obra lá, muita produção. A China roubou muito deles, né? Tanto aqui, tipo, Apple hoje em dia, que é uma empresa tradicionalmente que fazia as coisas nos Estados Unidos, né? Tudo feito na China. Pior, não tem mais a mão de obra capaz de fazer isso nos Estados Unidos, né? Não é nem que a pessoa vai pra China porque é mais barato. Eles vão pra China porque é lá que dá pra fazer. E ultimamente, a gente, por causa do Linux, da Linux Audio Community, a gente tem tido muita relação com a Europa. E a gente já vem percebendo há um tempo que o tipo de produto do mod é um produto muito com cara de europeu. O americano é um cara que gosta muito da coisa pronta, o público americano. Ele quer a pedaleira pra tocar igual o Slash. O público europeu não. O público europeu é um público mais que quer uma nova identidade sonora, sabe? Quer experimentar mais. Então o mod flui melhor na Europa, principalmente nessa hora, né? Então, por esse motivo, eu comecei a pesquisar uma maneira de fazer na Europa um mod não aqui, e nem nos Estados Unidos, né? Seria tão caro quanto, e a gente chegou na Alemanha nisso. Então, esse ano que vem, a gente tá indo pra Alemanha, pra Berlim, pra montar os mods do Kickstarter. E foi o lugar que a gente encontrou que, meu, a Alemanha é um país barato, barato mesmo, pra gente que tá morando nessa coisa surreal de São Paulo, o apartamento que eu tô alugando na Alemanha é mais barato que meu apartamento de São Paulo. Eu pago pros alemães menos do que eu pago pros caras aqui no Brasil. A Europa tá meio em crise, né? Então tá um cenário muito positivo pra gente. É um país que tem muita solução Linux comercial, de indústria mesmo, né? Pra você comprar coisas também tem. A Linux Audio Community, acho que 99% dela tá na Europa. Então pra gente é o lugar pra gente estar ano que vem pra finalizar esse mod duo aí, fazer essa entrega do Kickstarter e começar uma empresa de verdade. A gente tá o tempo inteiro falando aqui do Duo e do Quadra, mas a gente acabou que nem explicou, né? Que vocês têm dois produtos, que é o Mod Duo, que é um pedalzinho com dois foot switches e dois LCDzinhos e dois knobs pra você, pelo que você descreveu, você escolhe o efeito, né? E pressiona ele pra ativar. Exatamente. O quadro é exatamente a mesma coisa, só que são quatro, né? Você tem quatro acionadores, quatro seletores, consequentemente mais variação. É, não mais variação, você consegue fazer pedaleiras mais complexas, porque você tem mais controladores para controlar ela. É, mas tem uma diferença também importante lá dentro. O quadro, ele ainda é Intel. Eu tenho um Atom Dual Core lá dentro. O Mod Duo já não é mais Intel, ele é ARM. Ele é, essa, é o processador do iPad, do iPhone, do Samsung, só, que é uma outra tecnologia de processador, bem mais moderna do que Intel, né? Sim, consome menos energia. Exato, e pra embarcar, ela é muito mais legal do que Intel. Muito mais legal, assim, a Intel tá sendo colocada de fora mesmo desse quinhão aí de embarcados, porque não dá pra competir. É, eu tô há 3 anos trabalhando com Intel pra isso, e indo agora pro ARM é chocante como é mais legal. Legal. É, o próprio Raspberry Pi também usa ARM pra isso. Exato. Ele realmente tá tomando bastante mercado. Não, total, e é muito barato, e ele é muito prático, putz, e o suporte Linux pro ARM tá cada hora melhor, então é muito bom. Legal. Mas o quadro, pelo que eu vi no site de vocês, ele tá esgotado, né? Só tá tendo realmente venda do Duo. É. Mas é porque vocês realmente têm essa ideia de acabar com o quadro porque ele ainda usa Intel. Exato. Esse quadro que tá aí no site, esse quadro não vai mais ser vendido. Nunca mais. Eu não vou mais produzir esse cara. Eu quero fazer um novo quadro. Ah, com o ARM mesmo. Existe uma empresa chinesa chamada Allwinner, que é uma empresa que faz esses CPUs ARM. A ARM, né, o ARM, diferente do Intel, a Intel é quem produz as suas próprias pastilhas, né, o próprio silício. A ARM é diferente. A ARM é uma empresa que não fabrica nada, ela só faz projeto. E aí você tem empresas que fazem chips de silício usando a tecnologia ARM. Então você tem a Texas, você tem a Samsung, você tem a própria Apple, tem a Freescale, vários Siliconeers, esse é o nome deles. Uhum. E existe um Siliconeer chamado Allwinner, que é um Siliconeer chinês. E, bem, a China, né? Pra eles ali um produto piloto são 100 mil unidades, né? Ah, vamos fazer um lote de 1 milhão pra começar, né? Eles são em 1 bilhão e pouco, né? Qualquer coisa pequena na China é monstruosa, né? Então esse tipo de coisa low cost lá pega muito forte, eles têm muito tablet lá por $50. O motor desses tablets são a grandíssima maioria, ou é Allwinner ou é Rockchip, são as duas grandes de lá, né, que fazem processador ARM. E essa Allwinner, eu já tenho acompanhado eles há um tempo já, eles entraram pra Linaro Foundation, a questão de dar suporte Linux, né, pro hardware deles. Ele tem uma comunidade chamada Sunxi, que faz o Linux pros processadores da Allwinner. Eles têm, diferente da outra, da competidora, que é a Rockchip, eles têm dado muito suporte Linux de verdade, suporte pra comunidade mesmo, né, e não um esquema, ah não, eu faço aqui um kernel pra você, pro fabricante do tablet e ponto. Não, não, eles têm um esquema pra você fazer desenvolvimento mesmo. E por esse motivo então a gente ficou com a Allwinner. O preço dos processadores deles é muito legal. E mais do que isso, assim, eles têm um roadmap que é muito bom pra gente. Tem um octa-core aí que saiu deles, é um octa-core 2 GHz, é o A80. Pra mim, o eventual novo quadro usaria um cara desse. 8 core ali, 2 GHz, tipo, é muito processador, tá ligado? Dá pra ter um quadro mais legal do que ele é hoje. É, muito processador mesmo. Não. Octa-core vai ser bacana. O Mod Duo usa um processador de quantos cores? Ele atualmente, ele tá usando um dual-core 1 GHz, que é o A20. Ok. Só que a gente tá, eu tô agora, meu trabalho atual tá sendo justamente, eu queria entregar o mod com mais processamento, esse mod do Kickstarter. Então a gente tá fazendo um investimento, a arquitetura, a topologia do mod, ele tem a placa de processamento, essa plaquinha que é o, entre aspas, o computador do mod, ela tá numa plaquinha que tem o formato de uma memória de computador, uma RAM, uma SD RAM, sabe? E só que aquilo aí vai ser uma memória. Ele é o CPU mais a memória RAM mais a memória flash. Então o computador, entre aspas, tá nessa plaquinha. A gente chama isso de core board. É a core board, é a placa core. E ela vai slotada numa outra placa, que é a placa do quadro, do mod mesmo, onde tá a placa de áudio. Então os IOs, né, as conexões mesmo estão numa outra placa, que é a placa que carrega a core board. Coisas legais disso: primeiro que lá no futuro, a parte que fica obsoleta, você vai poder tirar do mod e colocar uma nova. Então daqui a pouco sai um computador. Entende que tudo que fica obsoleto tá concentrado. É, o resto não fica obsoleto. Placa de áudio não fica obsoleto. É, o que eu tô falando assim, mais foda que eu acho, é vocês darem essa opção, entendeu? Não, tipo assim, ah, esse tá obsoleto, compra o meu novo modelo, entendeu? Isso eu já acho sensacional. É, então, mas a questão é, essa ideia de fazer, obrigar a pessoa a trocar, ela é muito obsoleta já, essa ideia, né? Essa ideia tá ficando obsoleta. A Apple até hoje faz isso. Ah, não, mas isso não vai durar muito tempo, não. A coisa interessante é que, assim, do ponto de vista econômico, é, eu tenho um mod inteiro e ele custa, vamos supor, $400. E eu tenho lá dentro uma placa que é a Core Board. Essa placa, ela me custa 50 e eu vendo o mod por 400. O trabalho de fazer a Core Board é muito menor, mas é absurdamente menor do que fazer o mod inteiro. A Core Board é uma placa completamente técnica, ela não tem nada mecânica nela, não tem nenhuma tinta, não tem nada, entendeu? Eu mando para uma fábrica um arquivo Gerber e ele me entrega a placa soldada. É simples assim. É uma logística muito fácil, é muito diferente de ter que fazer um gabinete metálico que vai ter que ter um molde e eu vou colocar uma peça nele, parafusar e colocar roela. E o que acontece? Eu acredito que lá no futuro, imagina daqui 3 anos, a pessoa comprou um mod hoje, comprou, pagou $350 no mod dela. Lá no futuro eu vendo a Core Board por, sei lá, $150. A margem que eu fiz nessa Core Board é muito maior do que eu faria se eu vendesse um novo mod. O valor em si é menor, mas a margem é maior em relação ao quanto eu tô gastando. E eu acho que é muito legal pro usuário também, porque lá na frente, pô, sabe, você não pagaria uns $150 pra ter um motor novo no seu mod? Entende? É... Com certeza. Entende a ideia? Que, ah, eu tô aqui com o meu dual core 1 GHz, eu vou pra um octa core 4 GHz. Pô, você não faria essa troca? Sabe, pro cara processar muito mais... Sim. Entende? Pra mim faz todo sentido esse upgrade. E a gente, pensando nisso, a gente isolou tudo que é obsolescente, seja passível de ficar obsoleto, a gente isolou nessa Core Board. Ela tem até um regulador de energia próprio dela pra garantir que eu só precise alimentar ela com 5 volts, como se fosse um equipamento USB, sabe? Uhum. Caramba, cara. Muito legal isso, cara. Muito legal. A gente acabou que não falou o preço, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui, ela tá sendo vendida atualmente a $349. Mais envio. Mais envio pro Brasil. Brasil, com certeza. Mas assim, não é um preço exorbitante pra uma pedaleira que faz... Não, pedaleira, tá, mas digamos, né, pra uma pedaleira que faz tanta coisa comparada com todas as outras que a gente tem aqui. Eu acho uma pedaleira completamente barata, cara. E vou te falar uma coisa. Eu também acho. É, esse produto que a gente tá vendendo do Kickstarter, eu tenho certeza que eu não vou vender ele no futuro. Eu vou vender uma versão mais simplificada, porque o tanto de carinho que eu coloquei nesse produto, na parte de áudio, por exemplo, eu tenho um capacitor de seda. Sabe, umas coisas que, meu... Não era pra gastar esse dinheiro, sabe? Mas são umas coisas que eu tenho certeza que na hora que eu for fazer em escala mesmo, vão ser trocadas por coisas um pouco mais simples, entende? Que não vai ter uma perda de qualidade, mas vai perder um pouco do... Sabe, é um produto realmente singular, esse lote do Kickstarter. Na prática vai ser tipo uma edição de colecionador. Exatamente, exatamente. É. Você vai ter todas aquelas variações da carcaça, tem lá a chapa dobrada. Não, a gente tava... É, se a gente chegasse nos $150,000, a gente faria a caixa em alumínio fundido, mas não vou fazer. Era o que eu ia falar pro Magno comprar de alumínio, né? Mas infelizmente não vai ter, né? Ah, eu acho de acrílico muito mais foda. Ah, de acrílico? É. Eu vi os circuitos, eu acho massa demais. Vamos falar um pouquinho do funcionamento do mod, cara. Só pro pessoal entender, né? Funciona assim. É, você arrasta os efeitos pra interface, né? Como se fosse montar um monte de pedalzinho, um atrás do outro. Conecta eles. Então, peraí, rapidinho. Então, só vamos explicar. Quando você liga, energiza ela, você pode plugar ela, por exemplo, um cabo de rede no seu computador e acessar ela via browser pra configurá-la. Esse é o primeiro passo. Digamos, recebe a sua mod Duo. Ah, então, ele já vem com um monte de pedaleira gravada nele. Você pode, sem certo. O computador, navegar entre essas pedaleiras que já estão nele. Legal. Ok? É, okay. E aí você escolhe as pedaleiras, monta uma pedaleira, escolhe um efeito para um botão e um efeito para o outro, coisas muito simples, né? Aí se você quiser fazer coisas mais radicais, você conecta no computador. É, você pode ser conexão via Bluetooth, pode ser via USB, você conecta no computador e aí você abre aquela interface que é a que a gente tem, uma interface dummy lá, o cloud.portalmod. Sim. Você não vai digitar esse endereço, né? É um outro IP que você bota, mas é a mesma coisa. E aí é assim, o mod tem duas entradas e tem duas saídas de áudio. Então você espeta ali a sua guitarra na entrada 1, por exemplo. E aí coloca a saída 1 indo pro seu amplificador. Aí você vai colocando os pedaizinhos, conectando um atrás do outro, de forma a ligar a entrada na saída. Como se fossem os pedaizinhos mesmo de guitarra. Como a gente usa o formato ali de pedalzinho, como, né, como se fosse um pedalzinho mesmo, você pode ir com o mouse ali, arrastar o mouse e mexer nos botões usando a própria interface do computador. Só que aí, o que acontece? Você precisa do computador fazer isso, né? É aí que entra o endereçamento. Então você pode entrar numa tela ali de cada plugin e você endereça os controles daquele plugin para determinados controladores que o mod tem. Ah, então o volume do amplificador, ah, eu vou jogar aqui no meu knob 1. A altura, né, o ganho do amplificador, eu vou jogar aqui no knob 1 também. Aí o meu chorus, a minha velocidade, ah, vou jogar aqui no 2. E uma coisa muito interessante é que assim, você tem uma pedaleira, né, uma sequência de pedais, vários efeitos, você não quer ligar e desligar. Tipo, um simulador de amplificador, ele sempre vai ficar ligado. Então, você não precisa de um botão para controlá-lo, entende? É, você escolhe o que, que você vai endereçar, de acordo com a sua necessidade. Você fala, ok, para essa pedaleira aqui que eu tô montando agora, eu vou precisar controlar esse efeito, esse e esse. Esse parâmetro, né, esse e esse. Então, você endereça só aqueles. Ah, fiz uma outra pedaleira que eu vou usar. Exato. Mantém. Vai ficar do jeito que tá. É, isso economiza muito botão, tá? É, com certeza. Esse arranjo de efeitos, mais as conexões e mais os endereçamentos, a gente chama isso de um pedalboard. Essa é a nossa pedaleira virtual. Esse pedalboard, você pode salvar vários desses no mod. Uma coisa muito importante, né? O áudio não sai do mod. Né? Não vem pro seu computador para ser processado, né? O computador só, é só uma interface remota. As pedaleiras, tudo isso que você tá fazendo no seu computador, na verdade, ele tá acontecendo lá dentro do mod, né? E você pode salvar uma série de pedaleiras ali locais, você pode abrir elas, você pode colocar elas em bancos para você navegar entre elas sem o computador, e você pode compartilhar essas pedaleiras. Se você for ali no portalmod.com social, tem um link lá, o social, vocês já viram esse link? Sim, sim. Então, quando você vai compartilhar, acontece isso, né? Ele faz aquele videozinho com o desenho da pedaleira, mostra o áudio que tinha, né, que você gravou para compartilhar a sua pedaleira. Tem várias lá no social, você pode ver várias pedaleiras que o pessoal montou. E aí é muito legal, porque essas pedaleiras que estão no social, você pode abrir, né? Então, eu compartilho uma pedaleira, você vê ela, você gostou do som, você clica nela, ela já abre no seu mod, já tá toda lá endereçada, toda resolvida, entendeu? Essa troca é muito legal, é muito divertida. Continuando nas interfaces dela, então, quem tiver vendo assim a imagem dela, ela tem três entradas na lateral esquerda, né? Não, ali são as saídas. Na lateral esquerda são as duas saídas. E o headphone. Ah, sim, ela tem uma saída com headphone também. Então. É importantíssimo, o fone de ouvido, né? Sim, é bem legal. As entradas USB e rede, elas ficam por trás, certo? Exatamente, lá estão todos os IOs. É, tem entrada e saída MIDI, então você pode usar plugins de sintetizador, né, que você entra com MIDI e sai áudio deles. Uhum. A gente tem uma entrada USB, tem uma outra porta USB ali, que é uma porta que a gente chama de device, né? Uhum. É, uma delas é uma porta tipo host, como se fosse o seu computador. Nessa porta você liga um adaptador Bluetooth, liga um adaptador Wi-Fi, liga um tecladinho MIDI, esse tipo de coisa vai nessa porta. E aí tem uma outra porta que tem aquele conector que parece do telefone celular. Aqui era uma porta device, não é uma porta host. Naquele tipo de porta, quando você espeta, o mod vira um device no seu computador. Então, é por aí que ele faz uma conexão de rede, ele tem um adaptador USB Ethernet, ele também tem uma interface de áudio, então o áudio que você está captando e está processando, você pode mandar direto para o seu computador via USB, como se fosse uma interface de áudio mesmo, e é isso. É bastante coisa. É muita coisa. Questão de administração e configuração, né? Como a gente disse, você pode acessar via web, e você disse que tem um outro acesso via web em uma outra porta, que ele te dá uma administração de você instalar coisas. Como é que é isso? Como é que funciona? Então, você consegue startar e parar os serviços principais, o jack, o host, você consegue parar e restartar eles. É uma administração do Linux mesmo, então. Do Linux. Se você consegue forçar que reinstale um pacote da internet, tipo, tem essa, uma atualização do host, aí você consegue por esse lugar voltar atrás, consegue. É uma administração bem básica, mas é administração Linux mesmo. Sim, mas pode ser útil em algumas situações. Nossa, e como é? Você precisa dar aquela, tipo, restart all services. Isso. Às vezes você precisa de um negócio desse. Com certeza. Eu tinha um tópico aqui na pauta que eu coloquei mesmo só pra não esquecer, mas eu tinha certeza que ia acabar nisso, que era os sistemas operacionais suportados. Mas como eu já tinha visto que ela é toda via web, toda a forma que vocês criaram ela funciona em qualquer sistema operacional, contanto que tenha um navegador padrão. Exatamente. Um navegador mais uma conexão de rede. A conexão pode ser... E mais uma conexão de rede, lógico. Pode ser USB, pode ser Bluetooth, pode ser Wi-Fi, tanto faz. Ou seja, até de um tablet. Exatamente. De qualquer lugar você pode acessar e configurá-la. Eu imagino que o aparelho mais usado para conectar no mod vai ser o iPad barra tablets, etc, né? Porque é muito bom de colocar na mochila, ele já tem o tamanho do computador, né? Me parece o tamanho ideal. Sim. Vocês já pensaram em fazer algum aplicativo para dispositivos móveis, assim, para se comunicar, por exemplo, via web service? Apresentar a mesma interface, só que via um aplicativo, sem você ter que abrir o browser. A gente vem usando o browser até agora, mas essa entrega do Kickstarter vai ser tudo com aplicativo. Eu não vou mais usar o browser. Foi ridículo, porque na minha cabeça, né, que uso computador há muito tempo e todos os meus amigos usam, eu falei, nossa, é tão trivial abrir um browser e colocar um IP. Não é trivial? Exatamente. Não, ainda não é zero trivial. É zero. Pra gente parece trivial e a gente tá acostumado e não se importa, mas quando você entrega isso pra um usuário leigo... Não. Eu tive problemas com isso que eu não acreditei. Nossa, a coisa tem que ser muito simples. Tem que ser um clique. Ponto. Então vai sair tudo com o aplicativo. Legal. A gente usa... A nossa estrutura web, ela é baseada no WebKit, a parte browser, né? Então o que a gente fez foi pegar aquele WebQT... Que é o WebKit já com QT, né? E a gente empacotou isso num aplicativo. Sim. E vai disponível. Legal. E aí vai ter um aplicativo Linux, um aplicativo Windows e um aplicativo Mac, né? Mas é um WebKit, nada mais era do que um browser travestido de programa, né? Era isso que eu ia falar. É relativamente simples fazer isso. Você só precisa realmente pegar a biblioteca de um WebKit, por exemplo, ou até mesmo tem o MozEmbed, que é o motor da Mozilla. Mas o nosso precisa ser WebKit. Se você tentar. Ah, ele tem alguma limitação? Exatamente. Esse WebKit, ele não vai funcionar muito bem com Firefox, só com Chrome e com o Safari. Chrome, Safari, Conqueror, Chrome. Certo. Ah, tem alguns, né? Legal. Se você for ali no cloud.portalmod.com, na interface dummy com o Firefox, você vai entender os problemas. Eu vi, eu já testei. Eu também tentei aqui, realmente foi não, tem que ser com o Chrome. Legal. E como eu tava falando, é relativamente simples. Você só pega essa biblioteca, por exemplo, em Python, que eu tô mais acostumado, eu já fiz esse tipo de coisa. Você chama o importa o WebKit, manda ele pra tal URL e pronto, acabou. Vai estar funcionando. É simples demais. A pessoa não vê barra, não vê nada. É super tranquilo. Se você for ali no nosso GitHub, no github.com/portalmod, esse aplicativo chama-se Mod Client. Ele tá lá já, o código tá lá disponível, pode ver. Bem, eu ia perguntar tecnologias envolvidas, mas acho que a gente já falou de praticamente tudo, né? A gente tem a base dele, que é o Linux, e toda a questão do kernel real-time, as bibliotecas de processamento de áudio digitais e tudo. Tem um ponto que é importantíssimo, que eu faço questão de falar, que é o LV2. LV2 é o formato de plugin atual do Linux. O formato original chamava-se LADSPA, e o formato novo chama-se LV2, que é LADSPA versão 2. Sem o LV2, é provável que não existisse o mod, mais do que o jack, porque o LV2, o pessoal, sempre que o pessoal pensa em plugin de áudio, o pessoal pensa no VST. Todo mundo pergunta pra mim, pô, o mod não roda VST? Eu falo, não, o VST não dá pra rodar no mod, porque esse tipo de padrão, tipo VST, que foi inventado lá no final dos anos 90, é um padrão pra um cenário de pós-produção de áudio no seu desktop. Esse é o cenário. Então o programador que vai fazer um plugin desse, ele vai estar fazendo um plugin pra rodar no desktop, que vai ter uma interface, né, um monitor, e que vai ter um mouse, que vai ter teclado. O LV2, ele é bem mais moderno, e ele tem uma arquitetura muito mais modular. E uma das coisas muito legais no LV2 é que o LV2, ele separa totalmente o DSP da interface. São dois programas distintos para o LV2. Isso permite, então, que no caso do mod, eu consiga subir um plugin no meu terminal, eu não preciso de uma interface, entendeu? Da interface gráfica, e eu controlo esse plugin via API. Eu não preciso do mouse, nada. Existe uma API para você controlar o plugin. Legal. E nossa, isso assim é uma coisa tão simples, mas é o que faz toda a diferença. Quando você pega o Quadra e você vai brincar com o Quadra, aí fica evidente, porque o cara tá lá rodando, tipo, tá mandando bala nos plugins, a CPU tá comendo solta, sabe? E você vai lá e adiciona um plugin novo, e faz uma conexão, e não sei o que, e tudo funciona, o bicho é estável, sabe? Porque existe essa distinção total entre código de DSP e outros códigos. Seja interface, seja controle, não sei o que, o código do DSP tá separado. Então o áudio tá ali, tipo, reservado, priorizado. Só dá pra fazer isso porque o LV2 foi pensado assim. Diferente do VST, outros sistemas foram feitos, meu, pra depois que você já gravou a música, você botar um pluginzinho, só fazer um reamp no seu plugin, sei lá. Mas isso é uma coisa desktop pós-produção, não é, sabe, áudio tempo real com interface remota. Completamente diferente, sabe? O LV2, o pessoal malha muito o LV2, porque é uma API um pouco mais complicada, justamente por essa modularização dele, ele é todo... E, putz, a gente defende tanto eles. Eles têm uma outra coisa que é muito legal, que o LV2, ele é extensível. É uma plataforma que permite que você mesmo crie uma extensão para ela, um outro funcionamento. Então, e todas as interfaces do mod, elas foram feitas como extensões LV2. Entende? É um tipo de standard que ele mesmo está previsto nele, como é que você expande ele. E, putz, isso pra gente fez toda a diferença. Tanto o Control Chain quanto as nossas interfaces HTML são extensões LV2. Eu não teria como fazer isso no VST de jeito nenhum. Entendi. Tá, continuando um pouco. Aí, então, tem o Scara, o LV2, que você disse que é fundamental. Tem todas as bibliotecas de processamento de áudio. E tem essa parte da interface, que você disse que é Tornado. Uhum. Então, ele usa Python, provavelmente, né? É Python. Muito, com certeza, Python. E HTML, CSS e JavaScript forte, né? Boa parte Fortíssimo. Da comunicação ali, você deve usar JavaScript para ter todo aquele tempo real, arrastar de caixinha e tudo, e interconexão. Isso são tudo... É tudo jQuery. E objetos são JSON. Legal. Tudo Ajax, então. Exato. E aí a gente tem uma... Eu tenho o Python ali, o Tornado, né? Fazendo o roteamento das mensagens. E toda a parte mais baixo nível, código de áudio, etc., é tudo em C. C e C++, né? Ah, era isso que eu ia perguntar. Se essa parte de áudio tá saindo toda em C e C++, porque realmente são essas duas que tem que usar. Não tem como, é C. Essa questão de, por exemplo, quando você monta uma pedaleira, toda aquela estrutura, interconexões, ela é armazenada como no sistema, né, em disco? A gente tá passando por um refactor disso, tá? E o que eu fiz é assim, o LV2, a gente aproveitou a estrutura do LV2 para fazer isso. O LV2, ele, diferente dos outros plugins, em que você tem tudo num arquivo só, o LV2 ele é um bundle. Sabe um bundle, um pacote? Sim. Então é uma pastinha. Ela tem, nessa pastinha tem um arquivo de texto, que é um arquivo TTL. Ele é um RDF Turtle. Sabe o RDF? Sim. Ele é um RDF específico chamado Turtle, que é aquele esquema das triplas, né? E é um arquivo de texto. E você tem que ter um arquivo de texto chamado manifest.ttl. Esse manifest é onde estão os metadados a respeito do próprio plugin. Então tá lá, olha, esse plugin, o binário dele é esse arquivo aqui. Ele tem essa interface aqui que tá nesse outro arquivo. Ele tem essas portas de controle, essas portas de áudio, as unidades são essas, é todo um set de metadados, né? Uhum. É, tudo isso tá nesse bundle. E você pode ter aqueles RDFs C-also que chama outros arquivos para você ter mais metadados e tudo mais, né? O que a gente fez na pedaleira, a gente usou exatamente essa estrutura de TTLs para fazer a descrição da pedaleira, né? Então é um TTL desse, como se fosse um XML, isso aqui é um TTL. Sim. E lá dentro a gente criou uma estrutura, né, de texto para descrever a pedaleira usando a mesma linguagem que o LV2 já usa. O motivo principal disso é porque dentro das ferramentas do LV2 existe uma coisa chamada LILV, que é uma biblioteca que o pessoal do LV2 fez, que você tem no seu computador, desktop mesmo, né, um monte de plugins ali instalados. Quando você vai subir, vai ligar o seu programa que usa os plugins, ele precisa saber quais plugins estão instalados na sua máquina para ele poder usar. O fato de você ter a informação a respeito do plugin não estar dentro do binário, mas sim no arquivo de texto, permite que o parsing dessas informações seja extremamente rápido. E essa biblioteca LILV é a biblioteca que faz esse parsing, e ela faz numa velocidade que você não acredita. É mais rápido que dar um grep. Não, falando sério, é ridículo. A gente fala que os caras fizeram magia negra pra fazer esse programa. Não pode ser verdade. Sabe o que? A velocidade com que ele faz o parsing do TTL. Quando a gente tá fazendo esse refactor justamente por isso, porque o nosso parser era um parser em Python. Quer dizer que o nosso host fazia o parsing uma vez em C, e a nossa interface fazia o parser de novo das informações em Python, né? Pra gerar os JSONs. Sim. E não, era ridículo, porque comandos que demoravam menos de um segundo na LILV demoravam tipo 30 minutos no Python. É ridículo. Vocês já viram alguma coisa pra acelerar essa comunicação do Python? Como, por exemplo, usar o Cython ou alguma coisa do tipo? É, no caso dessa LILV, o que a gente fez foi fazer uma biblioteca LILV Python. Porque aí eu tenho lá o meu web server ali, o meu Tornado, ele tá chamando as informações direto do C. No LV2, o legal é que como a gente tem toda essa coleção de metadados a respeito do plugin, o LV2 tem um esquema de fornecer essas informações numa velocidade muito rápida. Agora, quando eu carrego um plugin na interface, todas as informações elas não estão mais cacheadas. Ela simplesmente pede pro SCO. Entendi. Você, na verdade, fez um binding direto no, nessa biblioteca. Que tem uma velocidade absurda. E aí, uma coisa muito legal disso é que tem um parser só pra tudo. Isso é muito bom, porque é sempre a mesma informação. Não fica desincronizado. Isso. E você também não precisa reescrever a roda, né? Exatamente. Facilita muito, realmente. Então, mas você só descobre isso depois que você já reescreveu. É, mas primeiro você joga fora a roda que fica emperrando, né? A roda quadrada, exato, e fica com a redonda. Exatamente. Bem, então acho que pra gente fechar, só falta mesmo falar do futuro do mod, cara. Quais são, assim, as ideias do que você quer expandir, o que você pensa em mudar, melhorar? Quando a gente fez o quadro, lá, quando eu tava te contando a história do mod, que eu falei que a gente foi pro Linux, né, e que ganhou a possibilidade de fazer pedaleiras, etc. A ideia original era fazer um pedalzinho. Desde sempre, eu tô sempre querendo voltar no pedalzinho. Então cada vez eu tô diminuindo mais o tamanho. Eu já saí do quadro e fui pro Duo, que já é meio um pedalzinho. Sim. Mas eu ainda quero fazer um mod Uno, sabe? Um só. Ah, é sim. Mais barato. Quase. Ainda, sabe? Porque o que vem, não adianta, o preço fala muito alto, sabe? Então produto barato é produto barato. Até mesmo porque ter um produto de entrada é interessante. Exatamente. Né? O Quadra, ele é demais. Ele é muito legal. Só que você precisa fazer um desembolso alto pra ter um Quadra. E nem sim. Todo mundo tem a grana, entende? Você deixa muita gente de fora da brincadeira. E às vezes a pessoa também nem precisa de tudo isso, né? Ela tá começando, por exemplo, tá aprendendo agora. Então... É, um pedalzinho só pra brincar, só pra começar. Exatamente. Então eu quero aí no futuro ter um novo Quadra e quero ter um mod Uno. Gostaria de ter as duas pontas, sabe? Ter de novo o meu produto, tipo, solução completa, né? O Pro legal. E eu quero ter o pequenininho ali que vai ser o Master Coringa, né? Aquele pedalzinho. Eu sempre falo pros meus amigos que o mod Uno vai ser um mod que todo mundo vai querer ter. Porque, eu tenho o meu Tube Screamer, tenho o meu Dunlop Wah-Wah, tenho o meu MXR e pra todo o resto eu tenho um mod Uno. Entende? Né? Porque eu sou guitarrista, eu tenho um compressor, um Dynacomp, que eu não troco por nada. Sim. Eu nunca vi um plugin que... Manja, é aquele compressor. Sim. Que eu gosto. Eu uso um Wah-Wah, aquele GCB95 da Dunlop. É aquele que eu gosto. Eu gosto deles. Eu não quero um plugin pra aquilo, entendeu? Eu já tenho o Wah-Wah que eu quero. Então, eu acho que tem... Músico tem muito disso. Então, eu acho que esse produtinho que se mescle totalmente entre os outros pedais dele, nossa, pra mim é uma fórmula certa, assim. Com certeza. Sei lá, eu quero fazer isso num futuro próximo. É um novo Quadra também. Provavelmente eu tentaria fazer um Uno antes. E tem uma coisa que, desde que rolou o Kickstarter, eu percebi que, na verdade, o mod, ele não é um produto só. O mod são dois negócios. Um business do mod é o device, o dispositivo. Esse é o business A. Só que existe um outro business, um business B, que é o business do cloud, propriamente dito. Porque tudo que eu tenho rodando de software no mod, um dia foi software desktop. Uhum. O que eu percebi é que, ok, se esses softwares já são todos para desktop, o Jack, os plugins, o LV2, o próprio browser, eu posso muito bem, ao invés de ter um mod, a gente já faz isso para o desenvolvimento, que é pegar o Jack na minha máquina, eu boto para rodar o Python na minha máquina, boto o host para rodar na minha máquina e eu uso um mod para manipular os plugins da minha máquina. Mas ele é um programa muito gostoso de manipular plugins. Então o que a gente está vendo que vai lançar junto com a entrega do Kickstarter, a gente vai ter alguns aplicativos para você rodar o mod no seu computador, o software do mod. Legal. Como eu tenho essa conexão com o cloud, eu quero lá o mod, a gente hoje só tem plugin gratuito, mas eu quero vender plugin também, como se fosse uma app store. Eu quero ter uma plugin store. Sim, sim. Os plugins comerciais são ótimos. Então eu quero ter a possibilidade, a gente quer ter os softwares pra moçada, seja Windows, seja Mac, seja Linux, poder rodar o software do mod na máquina deles, com a sua própria placa de áudio e tudo mais, e usar aquilo pra gravar, pra tocar, etc. Podendo compartilhar a pedaleira, entende? Nada impede de eu compartilhar uma pedaleira com... Porque é tudo plugin. Então, as pessoas fazerem o uso dessa experiência. E uma coisa legal demais no mod é que, diferente de outros programas de áudio, ele é um programa de áudio em que você tem uma experiência, mas você tem a perspectiva de, se que você quiser levar essa sua experiência pro palco e tocar ao vivo, ele permite. Existe um device para essa experiência. Isso que eu acho muito legal. Por outro lado, o user base do pessoal desktop é centenas de vezes maior do que o user base do device. Com certeza. Essa ideia de você ter o software, né, dele todo, um bundle desse software para rodar na máquina também é interessante, porque serve também de teste, né, para a pessoa. Ela pode estar em dúvida em comprar o hardware, ela testa o software na máquina. Exatamente. Beleza, é legal, eu consigo usar e tudo, mas a minha máquina não tem um desempenho, não tem uma capacidade de processar o áudio em tempo real. Aí ela vai lá e compra o hardware. Realmente é uma forma interessante. Essa coisa da capacidade nem é o argumento, porque o os PCs hoje são muito poderosos, eles conseguem. É, tem isso. O problema é que é o seguinte, você não vai levar um PC pro palco, você não vai pisar em cima do seu computador. Cai cerveja. Vamos combinar, cai cerveja. É um fato. É, então, sabe, o PC, a guitarra e o palco não são amigos. Não, não eles, eles não são amigos. Não tem uma entrada P10 no PC. E nesse ponto, o mod não. O mod é uma pedaleirinha, ele tem cara de pedal. Você pisa em cima dele. Até mesmo o mod, pelo que você me descreveu, ele é todo customizado e otimizado para isso. Então, assim, por mais que os PCs tenham um poder de processamento, tudo bem, você tem um octa-core aí, tem um monte de coisa, mas o mod é... Não, a maquininha tá tunada, com certeza. Kernel diferente, então vai ser uma experiência diferente. E é tudo mais amarrado, né? Vai estar tudo pronto. A gente tá lançando aí, a gente vai ter uma ISO Live, então você não precisa nem instalar. Então você começa com a ISO Live, né? Aí puta no computador, porque aí tem aquele cara que usa Mac, tem o cara que usa Windows, como é que esses caras vão usar? Então pega a ISO Live, aí o kernel já tá tunado, tá tudo pronto, o ambiente já tá resolvido, né? E você testa. Gostou? Vai lá e instala no seu no SO que você usa. Gostou? Compra. Acho que esse é o passo, a sequência, né? É, pô, legal, cara, muito legal. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Pô, eu acho que eu falei tudo já. Falei, se me deixarem, eu falo o dia inteiro. Desde a metade do papo aqui, eu tô tentando encaixar uma piada pra perguntar se a pedaleira é compatível com as guitarras do Guitar Hero. Só que, pelo jeito, eu perdi a graça, porque é compatível com tudo, né? Até com apito, com maraca, com... É, se você botar um apito e a maraca conectado num microfone e plugar o microfone no mod, funciona. Pois é, perdeu todo com sentido certeza. A minha piada. Pô. Mas é excelente, cara, excelente. Eu confesso que eu não conhecia, certo? Eu fui conhecer só hoje e, cara, fiquei impressionado, viu? Eu não sabia que tinha toda essa tecnologia e todo esse esforço envolvido, cara. Vocês estão realmente de parabéns. Então, tudo isso que vocês estão conquistando aí não caiu do céu. Deu pra ver que é merecido. Ah, não, tem muito trabalho atrás. Esse negócio do Guitar Hero que você falou tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, é aquilo que eu falei lá atrás. O mod, como ele tem um sistema operacional, a liberdade criativa do programador é muito grande. E a gente tem uma interface também que pode ser criada, né? Então, eu não coloco mais que o mod é um processador de efeito. Eu falo que ele é um processador de áudio. E eu tenho alguns aplicativos pra ele. E alguns aplicativos são efeitos, mas nem todos são. Uma das coisas que a gente enxerga, por exemplo, é o cara fazer um jogo. Imagina só que eu tenho um plugin que eu coloco dentro dele uma música qualquer, uma melodia, e aí eu conecto a minha guitarra, né, no mod, eu conecto nesse plugin, e eu boto no plugin pra ele tocar a melodia e eu tenho que tocar junto. Isso é muito trivial do ponto de vista de programação, pegar alguma daquelas libs de comparação de áudio, e sabe, e fazer uma comparação entre o que eu toquei e aquilo que tá lá gravado no aplicativo, e isso me dá uma nota da qualidade, né, do meu ditado. Te dá uma distância entre sinais, digamos assim, falando mais tecnicamente. É, mas assim, a questão é que você pode atribuir um número a isso. Então você pode começar a ter aplicativos pra você aprender a tocar mesmo. E não é mais um plugin de áudio. Entende? Você pode ter um professor que faça um plugin que tenha videoaula e ele já faz o ditado aí, e como é tudo web, o aplicativo já conecta no site dele pra ver os alunos. Sabe? Dá pra ir muito longe. Caramba, cara. Captou a coisa? Sim, eu já fiquei imaginando aqui, por exemplo, você já usou o Guitar Pro ou o Tux Guitar no Linux? Já. Ele pega aqueles... Ele é excelente pra aprender a tocar, porque ele pega partiturazinha e toca, né? Então exatamente. Você consegue... Cara, você pode... imagina você pegar aquele arquivo e jogar na mod do U, por exemplo, e ela tocar pra você e você acompanhar. Exato. E você entende que porque eu tenho um Linux embarcado, na verdade já tá tudo pronto. Entende? Não é que eu vou ter que desenvolver um Tux Guitar. Não, não. O Tux Guitar já tá lá. É só compilar fazer algumas mudanças, né? De sei lá do que, mas o core da coisa já tá lá. Então é por isso que eu falo. Então o mod, eu vejo muito... Meu, uma outra coisa que a gente também vê com o mod, eu compartilhar a pedaleira que vai junto com o áudio, e aí o cara baixa a minha pedaleira, grava uma coisa em cima e compartilha de novo, e aparece uma música coletiva. Sabe, o número de coisas novas que dá pra aparecer com isso, nossa, dá pra surtar. Dá sim. Só tem que tomar cuidado que se ficar muito famoso, a galera vai desbloquear, vai portar um emulador aí e começar a jogar Super Mario com guitarra, cara. Eu tenho certeza. O que não vai. Seria muito difícil, cara, você controlar o Super Mario com mod. Alguém ainda vai fazer uma instalação artística assim, pode ficar tranquilo. Cara, eu acho que é isso. Foi? Se a gente ficar aqui, a gente vai chegar a 3 horas de gravação. Não, chega então, tá bom. Mas, cara, muito obrigado. Pô, obrigado a vocês aí por me receber. Por ter aceito o convite, cara. É igual eu falei com vocês no e-mail quando eu fiz o primeiro contato, vocês foram indicação de um ouvinte nosso. Como eu falei, eu já tinha ouvido falar do projeto de vocês, mas eu nem tinha me tocado que era de brasileiros. E quando ele me indicou, eu falei, putz, cara, são brasileiros, eu não acredito. A gente não é um podcast grande ainda, né? A gente tem menos de um ano aqui e eu agradeço muito você ter aceito o convite e tá dando esse privilégio de tá falando com vocês, porque o projeto de vocês realmente é incrível e eu desejo todo sucesso, cara, que dê certo. Eu, pelo menos, vou estar acompanhando vocês agora sempre, cara. Pô, eu legal, achei fenomenal, cara. Isso. Obrigado, cara. Tamo aí. É isso aí, cara. Obrigado e, pessoal, até a próxima. Beleza, valeu. Valeu, galera. Até mais, hein?